Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e quando eu doei sangue, eu desmaiei duas vezes. Aqui é o JP e tô sendo perseguido por 7 vampiras. Ah, gostosão! Aqui é o Tucano e eu adoro pizza de alho. Aqui é a Lena e eu faço entrevista com vampiro. Aqui é a Zagal e eu corto meu próprio cabelo. Eu corto os pulsos, cara. Muito bem. O Nerdcast de hoje, comemorando a semana do Halloween, é sobre a mitologia dos vampiros, não é mesmo? Sim. Vamos falar sobre essa a história desses magníficos seres que não existem, mas muitos freaks ficam por aí nas boates dizendo que são vampiros e eu não consigo entender nada desta bosta. Mas temos especialistas aqui que vão falar e galhofar muito sobre o assunto, certo? Então vamos para a leitura de e-mails e canelada. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos às nossas leituras de e-mails e nossas caneladas. E agora também nossos agradecimentos, né? Ah, sim, é verdade. Nós vamos agradecer imensamente aos leitores que têm mandado notícias para a Jovem Nerd News, mandado, às vezes mandam só o link da notícia, que é bom pra gente, pra lembrar a gente, pra ver o que, que tem, o que tá saindo. Mas principalmente agradecimentos ao Daniel Rossi e ao Gabriel Cruz, que têm mandado notícias diariamente. Sim, é verdade. Eles já ganharam estrelinhas na testa do Jovem Nerd. E em breve, se continuarem assim, ganharão o título de colaboradores oficiais, com direito a fotinhos e ficha dos seus próprios personagens do site. Temos que agradecer também quem vem comprando pelo Submarino. Exatamente. Né? Lembrem-se que se vocês quiserem comprar qualquer coisa no Submarino, vocês podem entrar por qualquer link nosso. Não precisa, ai meu Deus, eu vou clicar Super-Homem e tenho que comprar pela 10ª vez o box. Não. Você clica lá e aí você vai comprar um carro, qualquer outra coisa, não importa. É verdade. O que mais? Lembrar que para as pessoas que têm mandado muitos e-mails pedindo as camisetas do Jovem Nerd, não se preocupem, em breve, nesse mês de novembro, o novo site do Jovem Nerd vai estrear com a seção de compra, de venda online das camisas. Vocês vão poder clicar e comprar. Que nem que vocês compram com o Submarino, vão comprar também no Jovem Nerd, igualzinho. Vocês vão poder comprar a camisa. E lá na JediCon de Sampa, nós vamos estar com dois novos modelos de camisa Jovem Nerd. Isso. Além de camisas genéricas. Camisas genéricas e camisas Jovem Nerd, mas aumentando a nossa grife, a semente do Império. Sim. Então, JediCon São Paulo, Jovem Nerd vai estar lá dia 18 de novembro. Sim, vai de avião. Olha que luxo, eu vou de ônibus. Ah, então vamos lá. Nós tivemos bastante e-mails sobre. E-mails grandes sobre o último Nerdcast de RPG, né? Mais pérolas de RPG. As pessoas mandam e-mails contando suas pérolas. Muita gente e muitos e-mails grandes com várias histórias. Gente, obrigado por terem mandado. Não dá pra ler tudo. Mas a gente espera que a gente, no próximo Nerdcast de pérolas, a gente faça um Skypecast, não é? Que tenha, interessante. Que tenha participação de leitores, de ouvintes, né, ao vivo na hora da gravação, a gente anuncia antes. Pra quem mora no interior, mandaram muito e-mail, pô, eu moro no interior, nunca joguei RPG, mas eu curto e tal. E você quer jogar RPG, você pode jogar RPG no fórum do Jovem Nerd, você sabia disso? Lá tem uma seção de RPG PBF, PBF significa Play by Forum, ou seja, você joga RPG no fórum, postando mensagens, o mestre explica o que tá acontecendo e os personagens vão interagindo. Tem coisa mais nerd? Então acessa lá o fórum. Boring. Antes de você começar a ler os e-mails, eu vou esclarecer que eu sou com essa voz de correspondente de guerra, porque eu estou indo pra guerra. Eu estou saindo de Rivendell e indo para Mordor. É verdade, isso significa São Lourenço e Rio de Janeiro. Vamos lá. Primeiro e-mail de Carlos Eduardo, 26 anos, Brasília, Distrito Federal. Muitos nerds em Brasília, Distrito Federal. Um abraço. Também estou com problemas para ouvir o Nerdcast no meu trabalho. Aliás, o problema não é ouvir, é abafar as risadas que compulsivamente tentam emergir em meu interior enquanto meu gerente de projeto passa atrás de mim perguntando sobre as metas da semana. A gente até recebeu um e-mail de um nerd mostrando uma fotinho deles no trabalho e uma placa que eles botaram. Estamos há 0 dias sem levar esporro. O nosso recorde foi de 4 dias. Muito bom, muito obrigado pela pérola. Então ele mesmo, o Carlos Eduardo, manda pérolas de RPG dele aqui. Uma delas é a seguinte: que ele estava jogando a D&D e encontrou um anel que afugentava insetos. E quando entraram em um dungeon, encontraram uma aranha gigante. E ele aponta o anel, o fulano do grupo dele aponta o anel para a criatura, tomando a frente do grupo, com o peito estufado e grita: "Fuja, criatura infernal!" E ele quase foi devorado vivo, porque o mestre explicou que a aranha não é um inseto, e sim um aracnídeo. Olha que mestre perverso. Na minha concepção de mestre, uma aranha gigante não é nem um aracnídeo, é um monstro. Bem, agora Rafael Januzzi, 27 anos, Rio de Janeiro. Então, nerds, existem cromossomos XX no RPG. Eu conheci minha namorada em um jogo de RPG. Olha só, Jovem Nerd, você também, né? Não. Não. Sim. Sim, tem coisa mais nerd. Por acaso, ela estava na JediCon. Era Jedi Whatever. Olha, a Mara Jade, não é isso? Ela não era Jedi Whatever, ela era Mara Jade Jedi Knight, que a gente disse para não confundir com Jedi Whatever. Sim. Muito bom. E tinha outra mulher no jogo também. Incrível, duas mulheres no mesmo grupo. Olha. Era o sonho de qualquer nerd. É verdade. Bom, agora sugestões. Parem de dar drogas para Carlos Volto. Sério, ele quase morreu nesse último Nerdcast de RPG. Foi realmente sensacional. É um prazer conhecê-los pessoalmente na JediCon. Pra mim não, foi normal. Que ridículo. Vamos lá, Leonardo Ulix Santos, 33 anos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Lembro de meu primeiro grupo em BH e ainda atual. Na faculdade, entrei na outra sala lá no fundo e tinha alguns caras rolando dados em plena aula de Filosofia 1. Isso era na turma de engenharia que ele conta. Aproximei-me e perguntei se era RPG. A resposta foi afirmativa. Puxei a cadeira, sentei e comecei a montar o personagem. O legal é que ninguém daquele grupo completou a engenharia. Da turma daquele tempo temos advogados, economistas, bibliotecários. Aliás, bibliotecárias, sim, mulheres na mesa. Farmacêuticos, dentistas, médicos e administradores. Ok, ele diz, pode tirar o plural das profissões. E uma passagem engraçada foi quando estávamos jogando Earth Magic. Um estudante de história queria participar a qualquer custo, então deixamos ele jogar uma sessão. Mas o cara era pelinha demais, ficava sempre contestando eventos históricos. Dizia que aquela ação estaria contra a conduta dos cavaleiros da época e por aí vai. Eita. Em suma, um chato. Depois de quase 2 horas aturando o cara, o mestre teve uma ideia de gênio. Aí o mestre diz: "Fulano, faz um cheque de percepção, rola um D20 aí." Aí ele: "Eu tenho que tirar conta ali, 19 ou 20? Aí o cara rolou e surpreso, o cara tirou 20. Aí ele: "E aí, o que tá acontecendo?" "Bom, seu braço está com uma dor enorme, com a mão formigando, sua boca está seca e você está ficando tonto. Está com uma dor no peito incontrolável." "Peraí, mas isso é um ataque cardíaco," que ele disse. O mestre: "Mas você não sabe o que é ataque cardíaco. Em 1120 alguém sabia o que era isso?" E aí eles acabaram expulsando o jogador Pela do grupo com um belo ataque cardíaco. Muito bom. Então vamos agora ouvir um e-mail de voz de algum nerd. Isso. Sim, eu queria falar idiota, mas falei só nerd. Aí, seus nerds, tudo bem? Aqui é Marcelo Rochá, sou de Piracicaba. E eu acho que vocês têm que logo preparar alguma coisa sobre Heroes. Esse negócio é muito bom, é um delírio nerd, cara. Além da seriado, tal, que passa toda semana, tem os quadrinhos. É muito bacana ter o blog do Heroes, acho que vale a pena vocês passarem aí. Ah, eu sei toda a verdade sobre a portuguesa, só não vou falar porque senão vocês não me publicam no podcast. Parabéns. Hey, caras do Nerdcast. Aqui quem fala é Luciano e quando eu era criança eu fazia barulhinhos com uma régua brincando de lightsabers. Bom, cara, lógico que eu sou pirado por Star Wars, fiquei muito feliz quando finalmente saiu o Nerdcast sobre Star Wars. Cara, pessoas como eu, que tem 25 anos, né, jovem demais, nós não nascemos, não tivemos o privilégio de estar, né, na estreia no cinema, porque nós morávamos ainda em Pelotas, mas eu fiquei muito feliz, gostei demais desse Nerdcast, porque explica muita coisa que não tem como nós sabermos, não tem como a gente também pesquisar e procurar, e vocês trazem tudo aí pra gente, uma pesquisa muito legal, e com certeza fica muito, o universo Star Wars fica muito mais interessante do que realmente já é. E no mais, quero agradecer vocês, e por favor, cara, não deixem de fazer Nerdcasts do Star Wars, dos outros filmes. Queremos muito, com certeza. Valeu! E seguindo, Alexandre Rodrigues, Niterói, Rio de Janeiro. Olá, meu nome é Alexandre, eu dei um lance de R$5 no Yoda falante. Esse Yoda encalhou, né? Eu acho que encalhou. Primeiros parabéns, porque a camisa é de ótima malha. Segundo, o comentário comparando Darth Vader a Papai Noel é de minha autoria. Eu falei próximo da senhora Jovem Nerd enquanto ela tirava foto do Sith. Isso foi na JediCon, no Rio. Sim. A camisa também. Isso. Aliás, obrigado por me deixar tirar fotos com o Yoda e com o capacete do Vader de vocês. E até lembrando que eu tive a brilhante ideia. Na JediCon a gente vai levar o nosso Yoda mascote e nossos capacetes e máscaras. E aí a pessoa vai ter que pagar R$1 para bater foto. Isso. Mas vai ser um pagamento feliz, porque ele vai botar num cofrinho do Vader, e cada vez que a moeda é adicionada, o Vader faz os malabarismos com a espada e fala. Exatamente, muito bom. Aí ele continua, obrigado, já falou isso? E Azaghal, eu esqueci de pedir, poderia mandar um abraço pro meu primo? Por favor, ele tá enchendo o saco, seu nome é Yam. Não. Obrigado, senhor do Cine, vulgo Pato Donald. Parabéns pelo site, blá blá blá. Muito e ele bom. Diz que nunca se sentiu tão em casa quanto naquele formigueiro humano. Nerd. Tu não vai mandar um abraço pro primo? Eu não. Eu não mando abraço pra quem eu não conheço, cara. Que abraço pede pra Xuxa, sei lá. Vamos lá, Ricardo Araújo, 27 anos, Rio de Janeiro, RJ. Olá, seus nerds. Muito bom o Nerdcast sobre pérolas de RPG. Ouvir os Nerdcasts que tratam do assunto me fazem chegar à conclusão de que aventuras que participo são monótonas, porque não acontece nada extraordinário como uma estátua cuspidora de arroz cozido. Talvez porque demorei para encontrar outros nerds e começar a jogar RPG. Posso me considerar um novato no assunto. Passar a vida toda em uma vizinhança estudando em escolas não nerds não foi legal, mas devo dizer que atualmente estou em um grupo privilegiado, pois em um universo de 7 participantes existem 4 mulheres do sexo feminino. 4 mulheres do sexo feminino, atenção. Não, porque né, tem que descrever. E sempre rolam os probleminhas, pois minha namorada não quer ir nos encontros, minha mãe é de ciúme das mulheres lá. Fazer o quê? Minha namorada reluta em assumir a nerdice dela. Mais uma vez, as histórias do Azaghal renderam bons momentos. Seus causos, como o roubo das cervejas da festa de play e o furto do bandeirão, que, se não me engano, li sobre a confusão no jornal do bairro Globo. Meu Deus, são geniais. Se tiverem mais casos assim, faça um Nerdcast só com as histórias do Azaghal. Outros temas que mereciam um Nerdcast são Battlestar Galactica, Arquivo X, muito pedido, Indiana Jones e nova sensação, Heroes. Sim. Heroes é uma sensação mesmo. Nós vamos fazer, mas espera a série, né? Dar uma alavancada a mais, já só tem... Passar aqui no Brasil um pouco, né? Pra quem não tem... É verdade. Quem não tem dinheiro pra comprar uma passagem e assistir lá toda semana. É verdade, é verdade. Não? Vamos fazer Heroes com certeza, ano que vem. Márcia, 29 anos, São Paulo, capital. Atenção, JediCon, dia 18, estaremos lá. Como assim meninas não jogam RPG? Meninas jogam RPG? Sim, senhor. Agora é mais fácil, mas quando eu comecei a jogar em 1933, praticamente 90... era só eu e minha amiga. 93, porra. Você é louco. Nós encontramos de RPG em São Paulo e só dava nas duas. Começamos a jogar com aqueles livrinhos também e tínhamos uma turma que jogava com frequência Vampire. Não faço careta. Viu? As mulheres só jogam isso, cara. Porque é sedução, né? Um jogo sexy. É um sexy. O mais engraçado era um amigo nosso que era mestre em tirar falha crítica nos dados. O pior que sendo o Storyteller, ele só tirava um em Paranoia. Cara, Paranoia, eu lembro desse jogo, era muito ruim, cara. É mesmo? Em Paranoia, ele só tirava 6. Ou seja, era zica mesmo. Se jogássemos GURPS, era perigoso ele morrer engasgado. Já que precisava rolar dados até pra respirar, não? Hã? Hein? Hã? E a única vez que joguei AD&D foi Ravenloft. Essa é a minha experiência. E façam mais nerdcasts com este tema, ou encontrem causos dos ouvintes, que eu mesma lembro de histórias hilárias. Então aí vem a nossa ideia jovem nerd. Nerdcast. Sim, que vai funcionar um dia. Vai. Vamos lá, Carlos Eduardo, outro Carlos Eduardo. Esse é o nerd que ouve Nerdcast no metrô, que ele diz. 25 anos, São Paulo SP. Eu sou jogador de vampiro há 10 anos e meu grupo, no último ano do colégio, em 2000, a gente fazia algo tanto inusitado. Íamos à aula, respondíamos a chamada e íamos para um boteco que ficava na rua de trás da escola. Olha que mau exemplo, cara. Ficávamos jogando até meia-noite e íamos correndo pegar o ônibus para ir para casa. O último ônibus. O melhor de se jogar no boteco eram os tiozinhos bêbados que ficavam tentando entender que porra era aquela que estávamos fazendo. Falando, eu atiro na perna dele ou vou atacar o policial com as fichas e dados na mesa. Os bebuns coçavam a cabeça, tomavam um gole da pinga e falavam pro dono do bar que tinha uns loucos planejando algum assalto ou coisa parecida. Deus. Apesar de jogar todos os dias, nós conseguimos passar de ano, não sei como. Nessa história, um dos jogadores tinha um personagem que se chamava Jackie Chan. E ele andava sempre desarmado e usava tudo que tinha a seu alcance como arma. O problema é que, era como mestre, ele tinha que inventar dano pra mesas, cadeiras privadas, pias de banheiro, que o jogador ia pegando e atacando seus inimigos. Numa dessas, teve uma discussão que durou uma hora entre ele e o mestre, pois ele insistia que um televisor de 20 polegadas dava mais dano que a impressora que ele tinha jogado antes do inimigo. Caraca, olha só, pérolas dos nossos ouvintes. Muito bom? Não, mas eu tive uma ideia agora, me ocorreu nesse segundo, Jovem Nerd. Eu vou desafiar todos os nerds ouvintes do Nerdcast. Meu Deus. Vocês têm a obrigação de mostrarem, de apresentarem o Nerdcast pra alguém que não conheça. Ah, boa. E a gente vai saber disso pelos números. É verdade. Se isso acontecer, a gente inventa alguma surpresa, uma parada maneira que vocês vão gostar ou não, mas aí dane. O importante é que eu estou desafiando vocês! Muito bem, voltamos dos nossos e-mails. E eu pergunto para o jovem nerd, você tem o hábito de ficar batendo a porta dos seus vizinhos falando gostosuras ou travessuras? Olha, cara, eu vou te dizer... Fala. Não, hoje a gente está gravando, hoje é dia 31 de outubro, dia de Halloween. E aqui nos Estados Unidos, eu tô morando em Orlando, cara, o nego bate na porta direto, brother. Até criou-se uma situação... Porta? Pô, direto, eu distribuí vários docinhos já, até chegamos na situação crítica de que acabou os doces. É mesmo? A galera começa a ficar brava. É situação crítica, todo mundo acabou que eu corri pra cá, pra dentro, pra gravar, ninguém foi correr pros outros lados, apagou-se as luzes pra ver se ninguém mais batia aqui. É mesmo? Que mas se não der doce, vocês vão fazer o quê? Aquele saco de cocô pegando fogo? Né? Acho que atualmente a molecada só xinga e vai embora. Né? É saudável, né, cara? Mas qual a idade dessa criançada? Que é mongol gigante de 20 anos? Não, vem... Vem pequenininho, bebê de, pô, 1, 2 anos até uns moleques de 12, 13 no máximo. Essa é a galera do condomínio, né? Não vê galera? É. Só a pessoa da rua mesmo. Mas todo mundo fantasiado, os pais fantasiam também. Tu tá fantasiado de quê? Não, não tô fantasiado de nada. Eu tô aqui, pô. Tá de abóbora. Paisana. Tô a paisana. Excelente. E aqui no Brasil é o dia do Saci. Ah, é? Quê? Nossa. É o dia do Saci. O dia 31 de outubro. Aham. Uhum. Meu Deus, cada um tem, né? O folclore que... Aí você sabe que uma vez eu tava no Maracanã e sentou do meu lado o cara que fazia o Saci do Sítio de Pica-Pau Amarelo. E nego reconheceu o cara, que era o Saci, aí começaram... Ô, Saci! Bum, tacava a parada nas costas do Saci, né, cara? E como eu tava perto, ninguém tacava, batia no Saci e vinha em mim. Eu falei, ô Saci, pô, tu não quer sentar um pouquinho mais lá embaixo? Né? Você tá desagradável. Mas ele era perneta mesmo, né, o Saci da, do não, sítio, pô, não tinha era? Duas pernas, cara. Tinha? Porra, tá brincando. Tinha, eu jurava que ele era perneta. Que tristeza. Vocês sabem por que hoje é Halloween? Por que que é Halloween? Sabe por que? Da data? Não, por quê? Porque amanhã, dia 1º, é dia de Todos os Santos. Peraí, dia 1º já foi, então você tem que se referir... Não, cara, as pessoas têm que entender que nós estamos gravando no dia 31. Mas elas estão então, ouvindo no dia sexta-feira. Eu esqueci que os ouvintes são idiotas, então vamos lá. No dia 1º de novembro, é dia de Todos os Santos. Certo. Então, os santos estão preparando a festinha deles, festa infernal dos santos. Agora? Dia de Todos os Santos ou dia dos mortos? Não. Não, não, dia dos finados é dia 2. Ah, tá. Então, os santos estão preparando a festinha e estão de bobeira. E aí, enchem a cara. Não, eles não estão enchendo a cara, eles estão preparando a festa. Preparando. E aí, as bruxas e agregados aproveita uma distração para nascer a terra. Mas isso é no dia anterior, que é o dia 31, então, o dia das bruxas. Sim, Halloween, cara. Mas olha só, se eles estão preparando a festa no dia 1º, no dia 31 eles nem estão preparando. Criatura de não, Deus. Olha só. Entendeu, Jovem Nerd. A festa é dia 1º. Entendi. Tá bom. É que enquanto os pais estão fora de casa, os filhos fazem a festa. Isso aí. Dizer, tá bom, tá certo. Estão liberados os espíritos, tudo na terra, e eles fazem a zona. É verdade. Aproveitam que estão ocupados. Então vamos falar sobre vampiros, aproveitando a data. Da onde dia 2 vai ter show no cemitério. Vai ter show de quê? Vai tocar a Sepultura. Ai, puta merda. Vai, trapalhão. No cemitério de São Lourenço. Aqui vai ser Dead Pena. Quem sabe a história dos vampiros? Da onde veio esta bagaça desta lenda? Então... Onde Drácula é o... O Drácula é o príncipe Vlad Tepes, príncipe da Valáquia, de 1430 e pouco. Ele ficou conhecido... Existiu. Ficou conhecido... Existiu. Por ser um cara bem violento, assim, com seus inimigos e até com seus amigos. Certo. Como assim? Ele gostava de empalar todo mundo. Mas os amigos? Se ele achasse que o cara tava armando pra cima dele, ele não, nem ia apurar, ele já empalava pra cima do cara. Já empalando. O empalador. Certo, do lado de empalador. E tipo, ele gostava de fazer banquete no meio da galera empalada. Mas isso não é uma lenda que também pode ter surgido... Assim, às vezes o cara só mandava os empregados, sabe, tá demitido, sem, não vou pagar, não vou pagar nada não, vai embora. Em vez de falar, tá demitido, ele mandava, você tá empalado. Não, ele, sabe, tá demitido, não vou pagar pensão nem nada, vai embora, sabe, e aí o cara ficou com a lenda de empalador. Mas peraí, não é só isso, lenda de vampiro... Menção a vampiro tem muito antes de 1400. Em várias mitologias chinesa, indiana, Babilônia, fazem menções a vampiros ou espécies de vampiro. Olha como ele fala com autoridade, né? É um gatinho siamês. Não, tem todas as lendas. Tem a lenda do príncipe Vlad, que era aquele empalava mesmo, e tinha uma que ele queria o sangue porque ele achava que isso ia deixar ele mais forte. Uhum. Que ele ia conseguir viver mais tempo. E tem aquela lenda toda que já pega o cristianismo, que era o anjo que traiu e foi amaldiçoado, alguma coisa assim. Tem toda aquela mais elaborada. Então, essa parada do sangue do Vlad, na verdade ele gostava de comer pão molhado em sangue de porco. Uhum. E a galera achava que era sangue dos caras que ele matava. Aquela história. Olha só, tudo. Quando eu era moleque, eu tava numa fazenda em Goiás e resolveu se fazer um churrasco de um carneiro. Ah, vai. Aí pegou-se o carneiro, escolheram o carneiro. Uhum. Pô, e é sinistro matar o carneiro, hein? Pendura ele de cabeça pra baixo, dá um talho aqui no pescoço e deixa ele sangrar até morrer. Uhum. O meu tio que fez isso meteu um copo no sangue do escorrendo do carneiro e bebeu. Isso faz dele um vampiro? Pergunta você, Tucano. Ele era rei da onde? Rei de porra nenhuma, cara. Ele só bebeu o sangue do carneiro que ia virar churrasco. Eu já comi frango ao molho pardo. É a mesma coisa, né? Uma picanha mal passada. Mal passada e tal. Mas e aí, de onde veio a parada do sangue? De assim, que o vampiro precisa do sangue para viver. Esses momentos, né? Cara. Eu estou acontecendo com mais constância. Eu sei que o Tucano tinha feito vem a pauta. Da mitologia. Eu fiz vem a pauta, mitologia. Apenas. Mas, pois é, vem da mitologia, como eu estava falando. Tanto na mitologia babilônica, ou babilônia, sei lá como é que se fala, ou como na egípcia. A egípcia tinha uma deusa, que se não me engano, se chamava Sukhmet, que gostava de sangrar a galera e beber o sangue da galera. Certo. Então, tudo isso foi contribuindo para chegar no vampiro que a gente tem a imagem dele. Mas a imagem, a imagem moderna do vampiro, que é aquele ser amaldiçoado... Não. A imagem moderna do vampiro é um malandrilso pegador... né? Com problema de consciência... E vida boa, né, cara? Não, e com problema de consciência, né? Será que eu bebo sangue ou não bebo? Eu acho que a parada do sangue tem a ver pelo fato do sangue ser, né, o líquido da vida que corre em nossas veias e faz. É, tinha até aquela aventura, né? Assim. Aquela aventura de RPG que você falou que tinha uma estátua com a mão em concha e deposite suas vidas em mim. E aí você. O anão pensou uma coisa antes de botar o sangue. Ele achou melhor não botar essa hipótese, porque o mestre era de Ravenloft. Aventura era de Ravenloft. Meu Deus. Bom. Mas é, cara, eu acho que é por isso. O sangue, né, cara? É, né? Cara, estamos super entendidos de vampiros nesse net. Ah, diz que a filha do Zé do Caixão, né? Se diz vampira e tal, e sabe tudo sobre o Drácula, foi lá no Jô Soares já. Eu tenho um tio, pai do macaco, que se autodenomina vampirão. Mas eu não posso dizer aqui no né? Meu Deus, cara! Filho do pai do macaco, não imagino. Não posso dizer por quê. Meu Deus, cara. Meu Deus do céu. RPG de vampiro, cara, eu nunca joguei. Pois é, o RPG de vampiro, a Lina vai até falar melhor, porque eu já notei que das mulheres que jogam RPG, é uma preferência a mais pela essa parte de vampiros e lobisomens e etc. Procede? Olha, eu comecei, eu posso falar, eu nunca joguei D&D. Aham, o RPG de mesa fica meio esquecido entre as mulheres. É, eu comecei a jogar lobisomem, no que eu comecei a jogar lobisomem, puxou o vampiro. Uhum. E nessa hora que você parte pro vampiro, ele tem essa história de sedução toda das lendas e tal, que chama mais atenção. Uhum. Você cai no, na parte do vampiro e fica. Entendi. Sim. Coisa que o lobisomem já não é muito... Não, lobisomem já é aquela coisa mais física, a mulher não se atrai muito pra isso. Olha só, eu vou te pegar o negócio. Calma. Ai, meu pai. Não pra jogar, né, aquela coisa de chegar, porque todo mundo que começa a jogar com um lobisomem chega assim, o que você faz? Eu bato. O lobisomem é mais o beberrão, né? O Homer Simpson. Mais imundão. Você vai fazer? Né? Eu vou bater. É, pois é. Mas vem cá, olha só, eu nunca joguei a parada, esses RPGs de vampiro. Eu já tentei jogar uma vez, mas não deu certo, não saiu da ficha. Sabe o que eu não gostava da ideia do RPG de vampiro? É imaginar aquela galera fantasiada de vampiro jogando. Esse foi um negócio que eu nunca comprei essa ideia. É triste. De fantasiar, tipo, botar uma capa pra jogar, porra. Mas não é capa, rapaz. Porra. É capa, os caras botam terno, uma coisa assim, uma roupa vinha. Ah, bom! Não, eu acho que é menos pior que a capa, né? Você tá esculachando o Lando Clarice, você não tava de capa e tava super elegante. Mas vem cá, nem todo jogo de Vampire é live, essas coisas, né? Tem jogo de mesa também, não tem? Não, live eu só joguei uma ou duas vezes, assim, eu sempre joguei de mesa. Ah, tá. E apesar de ter aquela coisa da gente botar música e tal... Usar referência de filme e tal, falar não, esse personagem é tal ator. Sim. Aí você joga aquele clima, assim, pra sair imaginação, mas live de fantasiado, maquiagem, nunca cheguei a fazer muito, não. Nem aqueles dentinhos da Uruguaiana? Dentinhos da Uruguaiana. Lugano, você jogava vampiro, não jogava? Quem, eu? É. Joguei umas duas vezes. E você tava omitindo por que isso, cara? Seu cara, tu jogou várias vezes, meu rapaz. Eu me fantasiava de vampirela e ia jogar no Lago do Machado. Ai, cara, mas é. Mas ele é bem mais roleplay, né, de conversa e papo, do que de rolar dado e entrar em combate, etc. Pelo que eu sei, esse jogo de vampiros, ele é mais político do que de ação, propriamente. Ele é bem mais político, ele é bem mais aquela coisa da interpretação mesmo. De passar lábia, de jogar, de rolar, de falar de aparência e o caramba, do que você pegar e jogar. Mas peraí, passar lábia em quê? Qual é o objetivo? Vai beber um sanguinho ou não? Escroto, JP. É jogo de RPG, cacete, porra. Não, mas passar lábia, qual é o objetivo? Eu não entendo, eu nunca joguei, cara. Depende da história. Depende em geral, depende da história, depende do mestre. Uhum. Tem mestre que deixa você pegar, assim, eu vou ali me alimentar e já volto, e deixa por isso mesmo. Que não pode? Poder pode, mas tem mestre que chega assim, você vai se alimentar, então peraí, você vai caçar uma vítima, vai fazer isso, você vai convencer o guarda, você vai convencer a vítima, você não vai deixar ela gritar. Tem gente que põe um plano de regra, tem gente que não Então, é o que eu tô falando, o objetivo é beber um sanguinho. Não, pô. Tá bom, então. Quais são as classes de vampiro? São tem classe, clãs. Tem clã. Ah, sim, obrigado pelo esclarecimento. Mas quais são os clãs? Bruhá, Malcavianos. Nosferatu. Olha o Tucano escondendo o jogo, cara. Eu quero ser aventura, cara. Ventru, La Sombra, Giovanni. Giovanni? Esses são italianos. Giovanni. Mas eles levam isso, tem toda essa parte básica. Mas ele normalmente, a era de jogo normalmente é moderna ou rola medieval? Tem o Vampire moderno e tem o Vampire Dark Age, que é a Idade das Trevas. É verdade. Qual é uma maneira de jogar? O legal do Vampire no presente, assim, é essas histórias assim que mexem com política mesmo. Aham. Uh-huh. Que os vampiros geralmente são os caras influentes na cidade. Aham. É, porque se você pegar os livros de Vampire, você pegar as histórias, eles estão por trás. Você pega todos os acontecimentos históricos, eles conseguem arrumar uma desculpa vampírica pra aquilo acontecer. Aham. Por isso não, Forrest Gump também tava preso. Será que ele era um vampiro? Não, mas é tipo o quê? O cara fala assim, não, eu mordi o Yasser Arafat agora. Não, a gente usa, desculpa, a Inquisição. Aham. Inquisição na Europa. Era uma grande desculpa para os vampiros, tanto que tem um livro só com os caçadores da Inquisição. Uhum. Mas e o Oriente Médio? Os caras usavam aquela desculpa de usar o caçar os vampiros para caçar as bruxas para caçar os vampiros, assim. Eles botavam toda uma história por trás. Uhum, entendi. Muito bom. No Oriente Médio tem os vampiros egípcios, que são os seguidores de Sete. Mas eu nunca me bandiei para esse lado, não. Mas ninguém mordeu o Arafat. Não. Não que saiba. Vampiros judeus? Vai. Vampiros judeus contra vampiros palestinos. Sério, tem um livro, O Fortim, que é sobre vampiros na... Sobre o Stallone? Tá merda, hein? Vamos começar falando da novela Vamp. Novela Vamp marcou uma época, eu adorava, porque tinha Vendramini. Jonas o Marujo. Jonas o Marujo, cara. Olha, eu tenho irmão de um amigo meu que trabalhou em Vamp. Era uma todão. Ele era do circo, Evandro Mesquita tinha um circo. Tá mesmo. Ele era um dos caras do circo, que no final de Vamp acabou virando vampiro também e tal. Mas ele era fazer aquele estilo figurante, entendeu? Que só aparece com a galera, mano, junta aí. Ele... Fala aí, figurante, tu reclamou? Olha o Santoro. Reclamei, aí. Reclamei, tá vendo? Carregando o cara, eu detesto essa parada de figurante, cara. Porque os caras, há dois anos o cara não era nada. Agora o cara já vai sair pra liberar o Jack? Que porra é? Isso não tá certo. A novela Vamp era uma galhofada, obviamente. Como assim? Era uma galhofada. Tem uma hora no final que o Nela Torraca era o Vlad, era o vampirão, o chefe, né? E o... A senhora Jovem Nerd imita o Lina Torraca igualzinho, você podia chamar ela aí. Ela tá ocupada brigando com o cachorro. Ela... Ai, meu Deus, agora eu me perdi. Ah, sim, e o Jorge Fernando era o diretor da novela. E o Jorge Fernando entrou no final da novela como caçador de vampiro. Olha isso, cara. Caçador Van Helsing dos Infernos. Pô, foi a última aparição do Bacana aqui no Brasil. Bacana, cara. O Bacana era um cara que manjava de arco e flecha. É verdade, assim. Caralho. E acampava na praia e pegava a Luciana Vedemini. E aí o Vlad olhava, que é isso? Que é isso? Onde é isso? Até o diretor da novela contra mim. Que é isso? Então era uma galhofada, cara. Mas... Lembra do Matoso? O Matoso tinha um dente de um lado só. É verdade. Era o Matoso. É, exatamente. Ele era paraguaio, não era? Era um negócio desse. Ele ficava, eu tenho que morder de um lado depois do outro, que só tenho no meu. Era muito bom mesmo, cara. Mas e aí? E aí a Cláudia Hanna pulou pelada na água. Pois é, já falamos disso no nosso Netflix. Mas é inesquecível, você tem que ser sacanado. Então vamos falar de cinema, algo mais sério. Por que esse preconceito com o beijo do vampiro? Como assim? Que, pô, tinha Tarcísio Meira de Vampirão Chefe. Hã? Ah, foi uma novela, última novela. Dois, né? Foi uma novela. Inclusive o Ney Latorraca apareceu, foi visitado. Apareceu, né? Isso, fez uma. Mas ele era o Vlad again? Era. Mas foi horrível, cara, no way. Porque Vamp foi bem melhor, né? Foi porque. Você parou pra pensar que você gostou mais de Vamp porque você era menor? Pô, claro, claro, é a regra dos 15 anos, né? Não pode rever nada. Que você viu antes dos 15 anos, senão ficou uma bosta. Então vamos ao cinema! Falar de Drácula de Bram Stoker? Por que a gente não fica na televisão e fala de Dom Drácula? O que é Dom Drácula? Dom Drácula era um desenho, não lembra? Ai, cara. Eu lembro que ele tinha uma filhinha que sempre atrapalhava ele. Isso, no final ele sempre virava poeira lá. Não, ele sempre terminava com um daqueles saquinhos de transfusão de sangue porque não conseguia morder ninguém, né? Isso. Tinha família Drácula também. Família Drácula? Não era eles esse. Eles eram meio agente secreto, assim. E o chefe era o Drácula, era o tio do protagonista. Tinha um outro desenho que o vampiro e tinha o mal sapão. Exato, que batia mal com o mata-mosca. Mata-mosca era a cabeça do sapão. Cara, mal sapão, cara. Caraca, e eu não lembro nada disso. Não lembro de nada. A Diana tem 18 anos, ela não vai lembrar mesmo. Não lembro de nada. Cinema, nós temos os clássicos de Bela Lugosi, né? Sempre. Não? Ninguém lembra. Não. Pô, não sei se você falou com uma propriedade. Eu ia continuar também. Eu só dou a introdução. Então, o Bela Lugosi... Tem muito filme de vampiro, né? O Bela Lugosi... Qual a imagem? Não sabia falar inglês quando... Quando começou. Quando começou a filmar. Que Bela Lugosi, eu não conheço, fala. Tu não conhece Bela Lugosi? Não, Drácula de 1931. Ah. Foi Drácula por anos e anos e anos. Sim. E o Bela Lugosi aparece naquele filme do Johnny Depp, Ed Wood, não aparece? Parece. E como ele mesmo, Bela Lugosi? Não é ele. Não. É o outro cara que faz o Bela Lugosi. Aí, nessa época, que rolou o Nosferatu, né? Que... Nosferatu é anterior ainda ao Drácula. Mas que a história do Nosferatu era que o cara queria fazer o filme do Drácula, mas não tinha os direitos, não conseguia os direitos. Aí ele inventou um Drácula genérico, que acabou ficando um mega boga famoso, que era o Nosferatu. Esse é o com o Boris Karloff? Não, é de 1922 esse aí. Qual é a imagem de vampiro que é de cinema que... É, na cabeça de vocês é mais maneiro. Esse cara aqui foi o melhor vampiro. Gary Oldman. Perfeito. Eu não acho. Gary Oldman. Eu também não, cara. Eu acho que o Gary Oldman com a cartola. Wesley Snipes. Acho que o Gary Oldman com a cartola, roupinha roxa, os óculosinhos. Cara, Gary Oldman, Drácula de Bram Stoker, genial, perfeito e não tem outra... É, mas eu visualizo aqueles filmes das antigas com o Christopher Lee, cara. Sim, eu gosto muito da imagem do Entrevista com o Vampiro. Sim, também. Os dois jovens. Aí tem um capítulo à parte nesse Nerdcast que eu entrevisto com o Vampiro. Claro. Tudo bem, eu acho então que é o Jack Bauer no Garotos Perdidos. Lost Boy. Lost Boy. Jack Bauer, vampirão. Eu sempre detestei essa ideia do vampiro quando se transforma e fica aquela cara horrorosa. É, assim, o Lost Boys é assim, né? Eles ficam... Tu gosta de um vampiro mais bonitão? Eu gostava quando eles eram mais discretos. Então, olha só. Então vocês falaram um monte de balelas, porque o melhor vampiro de todos os tempos é o George Hamilton no Amor à Primeira Mordida. Não, peraí. O nome dele é George Hamilton? Qual é esse? É aquele que vira meio gay. É o cara do Zorro? É, puta, isso. Não, ele não é gay, não, cara. O vampiro é, cara. Não, ele se apaixona pela mulher, cara. Mas ele usa maquiagem, cara. Ele se apaixona pela mulher. Esse é o filme. Esse filme é excelente, pô. O Ozzy Osbourne também usa maquiagem. E o Alice Cooper, né? A boba. Igual a da minha boba, mas até aí morreu neve. Então vamos enumerar os filmes clássicos de vampiro. Dança dos Vampiros. Dança dos Vampiros é um clássico inacreditável. É muito bom. Do Roman Polanski, com a Sharon Tate, que morreu logo depois. Pena que não passa mais no Supercine. Passava sempre, né, cara? Sempre, cara. Temos Entrevista com Vampiro. Entrevista com Vampiro, como o JP falou, um capítulo à parte, pra mim, a única coisa que presta de literatura de vampiro. Temos Vampiros de John Carpenter. Puta. Nossa. Não, peraí. Esse é sensacional. James Wood falando Padre o filme inteiro, cara. Explode, meu. E o pior de tudo, o Padre é o Daniel... Não sei contracenar Baldwin, né? O mais gordo da família Charlatões Baldwin. Ele é o mais gordo dos Baldwin. É isso. O mais gordo dos Baldwin. E tem a Cheryl Lee, cara, que é pô, fantástica, que é a Laura Palmer do Twin Peaks. É verdade. É legal na hora que o James Woods vai explodir alguma coisa, eu acho que é a casa, sei lá, que ele vai andando assim com uma cara de marrento, de não vou nem olhar pra trás. E quando explode, ele encolhe os ombrinhos, assim. É, cara, é muito bom. Eu lembro disso. Ele, ai, vai voar em mim. Ele, nesse filme, foi contratado pelo Vaticano, não foi? Pra isso, pra ele acabar era com de uma praga equipe. De vampiro. Ele era de uma equipe patrocinada secretamente pelo Vaticano. É. Ele teve que matar o pai dele, que tinha virado o vampiro, não foi? É uma história dessa, não me lembro direito. Alright, pussy, pussy, pussy, come on in, pussy lovers! Here at the Titty Twister, we're slashing pussy in half! Give us an offer on our vast selection of pussy! This is a pussy blowout! Alright, we got white pussy, black pussy, Spanish pussy, yellow pussy, we got hot pussy, cold pussy, we got wet pussy, we got smelly pussy, we got hairy pussy, bloody pussy, we got snapping pussy, we got silk pussy, velvet pussy, nalga high pussy, we even got horse pussy, dog pussy, chicken pussy, come on, you want pussy, come on in, pussy lovers, if we don't got it, you don't want it, come on in, pussy lovers. Outro filme galhofa de vampiros assim é o Drinco no Inferno, pô, né, cara? Genial. Não é um filme de vampiros. Mas, cara, pô, é Tarantino. O roteiro do Tarantino, eu tinha 18 anos de idade. Cara, da metade pro final é vampiro, sim. É Salma Hayek que é uma vampira. É que nem o Blade. Né, eu não considero o Blade um filme de vampiro. Ah, cara, mas é... Não é, é diferente. Um filme de ação que tem os vampiros no meio. Não, cara, você tem o Harvey Keitel de vampiro. Mas tem o cara. Harvey Keitel. Onde mais você vai conseguir isso, cara? Você tem o Sex Machine. Sex Machine, cara! É muito bom mesmo, cara. Pandemonium. Satânico Pandemonium. Eles fizeram umas continuações que não rolou, né? Cara, continuação não vale, né, cara? Não vale, né? Agora... Tem uns filmes de vampiro que são... que as pessoas não costumam lembrar. A Hora do Espanto. A Hora do Espanto é sensacional, cara. É verdade. Ah, era meio galhofa. Era meio galhofa assim, né? Também. Meio galhofa? Era vampiro teenager, não era isso? É. O cara tinha um programa de televisão com filmes de terror. Aí aparece um vampiro no, como vizinho. Era homenagem a um cara de verdade, né? Exatamente. E o moleque fica sem saber o que fazer e vai procurar esse cara, achando que ele é um expert em caçar vampiro, né? O filme é sensacional. Mas esse vampiro não é só vampiro, tem múmia, lobisomem... Não, esse é o Monster, esse é o Monster Squad, que era bem teenager. Que tinha o Drácula, o Frankenstein, o lobisomem, tinha umas bonitinhas lá que viravam... A gangue toda. Aquela galera... Mortos de Fome. Vocês viram esse filme? Não. Ravenous. É com Guy Pearce, cara. Passa na Guerra de Secessão, um deles descobre que beber sangue faz o cara perdurar e aí tal. Esse filme é muito maneiro, cara, e ninguém viu. Eu não vi. É bem interessante, não é assim, cara, não é um vampiro com dentinho, sabe qual é? Matosinho. Ele é um vampiro mais chavado. Vampiro em Nova York. Puta merda. Ah, o Ed Murphy, sensacional. Horrível, cara. Ah, Muito bom! Quase bom, eu diria. Não! E tem, cara, o melhor filme de todos de vampiro, quem não viu tem que ver, cara. O Beijo do Vampiro é com o Nicolas Cage. No filme, ele é um cara que acha que é um vampiro. Uhum. E ele entra numa paranoia inacreditável, cara. Então ele começa a comer pombo, ele de dia faz um ninho com o sofá e a poltrona e dorme escondido pro sol não bater nele. À noite ele sai que nem um maluco. Cara, mas é inacreditável, cara. É um dos melhores filmes do Nicolas Cage, mesmo? Cara. Que loucura. É muito bom, cara. Ele acha, ele leva os dentinhos no bolso, sabe? Uhum. Pra atacar as pessoas, aí vira de lado, bota o dente e pula em cima, sabe? Pior que tem gente que acredita mesmo nisso, né? Nessa realidade. Cara, esse filme é muito bom, cara. O Underworld também, né? É, esses são vampiros high-techs, né? A nova geração. Pô, e tem um do cinema nacional que inspirou até a minha apresentação, que são as sete vampiras, né? Isso é verdade. Com o musiquinho do Léo Jaime. Léo Jaime. Canta aí, canta aí. Quer que eu cante mesmo? Claro. Eu não descanso nem durante o sono. Eu não consigo. Espetacular, cara. E onde quer que eu vá, em qualquer lugar elas estão a me seguir. Deve ter bastante coisa do Zé do Caixão, mas eu não conheço. Mas vale citar que Zé do Caixão, né? Um grande cineasta de terror nacional, reconhecido internacionalmente. Isso, obviamente fez muita coisa de vampiro na sua carreira. Fome de Viver. Fome de Viver? Fome de Viver é com a Catherine Deneuve, David Bowie e Susan Sarandon. David Bowie. Esse é bom. Susan Sarandon. Que eu tenho um tio, lá, que não é o mesmo que eu falei anteriormente, que alega ter pego a Catherine Deneuve, cara. Cara, esse meu tio tem no máximo 1,55m, cara. Que a pegou no Garota de Ipanema. Aquele bar que fica ali na esquina da rua Vinícius de Moraes com o Prudente. Ai, meu Deus, cara. Não, o filme é muito bom, ele tem até o. A trilha sonora dele é a música. É Bela Lugosi's Dead. Uau. O nome da música é esse. O filme, o Bo é bom. O Bo tá muito legal no filme. Ele sofre de uma doença, ele vai envelhecendo, assim. Conforme o tempo vai passando, ele envelhece super rápido. O filme do Robin Williams, assim. Que ele é vampiro? Não, que ele vai envelhecendo rápido. Vampiro afetadaço? Já pensou? Vampiro cafeína, cara. A Sombra do Vampiro, já falamos? A Sombra do Vampiro. Shadow. Que foi. Que foi uma, né, uma releitura do filme do Nosferatu, não foi? Com. Isso. Megaboga, William Dafoe. Se o cara fosse um vampiro isso, mesmo. Isso, né? Exatamente. É, a gente tem Rainha dos Condenados. Rainha dos Condenados, né? Pois é, o livro é bom, presta. O livro é muito mas bom. Mas o filme não. O filme é um lixo. Sabe o que fizeram com o roteiro do filme? A Anne Rice, a escritora do livro, ela fez um roteiro pro filme. Perfeito. Os produtores rasgaram porque não era comercial. Ah, que ótimo. Inclusive, ela se ofereceu pra escrever esse roteiro pelo valor mais baixo que o sindicato dos roteiristas estipulam, né? É, e os caras não fizeram. Pediu, assim, ela escreveu o roteiro, eles rasgaram porque não era comercial o suficiente. Mas ela... E filmaram aquela porcaria. Ela tava E o filme? O filme mistura o dois livros, Lestar, né? O Vampiro Lestar e o Vampiro Lestar. Tanto que o início do Vampiro do Rainha dos Condenados do filme é exatamente o início do livro Vampiro Lestar. Entendi. Mas ela teve envolvida com o roteiro do Entrevista com o Vampiro? Foi ela que fez o roteiro e ela aprovou tudo. O roteiro do Entrevista com o Vampiro não tem nada de comercial, né? Só o Brad Pitt, Antônio Bandeiras e Tom Cruise. Ela não aprovou o Brad Pitt nem o Tom Cruise. E por incrível que pareça, fizeram papéis excepcionais, principalmente o Tom Cruise. Ela não tinha voz ativa em nada, né? Porque ela não aprovou e eles falaram. Não aprovou, aí os produtores bateram o pé, porque o Seri salvasse o filme, né? O triozinho, eles caracterizaram os três, filmaram uma cena, depois que ela viu a cena, que ela virou, pediu desculpas a ele e deixou eles fazerem o filme. Ela pediu desculpas pro Tom Cruise? Pediu, porque ela falou que dois adolescentes não iam interpretar os maiores vampiros delas. Adolescentes? Ninguém mais é adolescente, tem um bom tempo, cara. Meu amigo. E era o Brad Pitt e o Tom Cruise, e que ela falou que aqueles dois garotos não iam ser os vampiros milenares dela e tal, e depois ela esse pediu desculpa. Esse filme tem o galã de segundo escalão, Christian Slater. Galã de segundo escalão. Grande amigo de Kevin Bacon, né? É verdade. É, sou parceiro, já. Tem a senhorita Mary Jane, que é a Cláudia. Sim, é verdade, a Cláudia... Exatamente. 11 anos quando fez. Ela tinha 11 anos, mas a Cláudia no livro tem 5, 6, não é? Que realmente no filme não ia dar, porque precisava realmente de uma pessoa que interpretasse um adulto, né? Censura. tô. É também, né? Porque. Surada. Mas. É, não dá, né? Porque a Cláudia é uma adulta. Mas ela. É uma né? adulta, em corpo de exatamente. Criança. Então você precisa de alguém que interprete isso, exatamente. A criança realmente vai ser difícil. Uma entrevista ganhou... com o vampiro é a única interpretação do Tom Cruise. É verdade. Eu discordo. Na oficina em 4 de julho. Tá, que grandes coisas. Quero pegar um saco de urina e ficar. Eu sou aleijado! Que negócio de arriscados? Porra! Que é? Negócio arriscado. Risk business! Ah, ai, pô, tem aquela cena que ele dança só de cuequinha, né? Que é tradicional. Tá vendo. Gostou dessa cena, JP? Não. Mas peraí, como é que é o nome que eu esqueci agora do Antônio Bandeiras? A lenda é bom também. Peraí, cara. Antônio Bandeiras. A lenda ele usa armadura só da cintura pra cima, né? Nas pernas não tem caô. A namorada dele na lenda é a namorada do Ferris Bueller, né? Ah, verdade! O pessoal de Antônio Bandeiras, que é o mega... O vampiro Arman. Mais antigo, O Armand. No livro, ele tem 17 anos. Mas ele é todo bonitinho, lourinho e tal. Eles pegaram... Os azuis. A definição dele é angelical. Uhum. Ou seja, em vez de bandeira, tinha que ser o Macaulay Culkin. Ai, que ridículo. O Entrevista com o Vampiro, ele é um filme, né, cara, que insinua... Levemente. Para. É escancarado. É extremamente gay. O filme começa em São Francisco, meu amigo. É verdade. Eu lembro que eu vi esse filme. Não, você já lembrar. Tinha visto o filme. Eu já tinha me mudado aqui pra Santos. Você já tinha visto o filme. Aí vamos ver que é irado. Eu falei, porra, eu li na Veja que é mó boiolagem. Aí você chegou assim, não! O filme talvez insinue alguma coisa, mas... Aí fomos lá ver. Mas, cara, os vampiros... E toda vez que existia alguma situação de risco, por assim, o cinema inteiro oriçava, sabe? Que ridículo. Não teve uma hora... Teve uma hora que os caras colam um na cara do outro. Eu não lembro como é que era a cena, mas eu lembro que era muito agressivo, sabe? Aham. Uhum. Cara, e os caras iam dar um beijo quase, sabe? O Tucano levantou no meio da sala e gritou, para por aí! É, quando o Lestat morde o... Pior Louis. É que no livro eles fazem. Não lembro disso. A censura cortou. Não lembro disso. O vampiro não faz sexo. O vampiro não faz sexo não, cara. Não faz porque não quer. Novamente há controvérsia. O barato deles é aquela coisa toda de unir. No mundo da Annie Rice. É a chupação, é substituído pela mordida. Exatamente, a mordida, aquele barato dos corações entrarem em sincronia e tal. Esse é o barato deles. Jovem Nerd acredita no amor, né? Cara? Eu acredito. Não, mas tem uma história boa fora isso, né? Uhum. Réveillon de quando, hein? Acho que 94 pra 95, é isso? Eu acho que 95 pra 96. É, Réveillon de 95 pra 96, cara. Meu Deus. Fomos nós pra casa do JP em Teresópolis. Ai, meu Deus. Boa galera, né? Isso. Tinha um coroa, tio do Carlos, que a gente bateu o olho no cara e falou, puta merda, esse cara tá parecendo o Armand, sabe qual é? Aham. Uhum. E tinha um outro truta, né? Tinha o Luiz? Tinha o Lestat. Não, o Luiz. Tinha o Lestat, o Luiz era você, cara. Que brincadeira é essa? Para, pô. O velho chegou e o velho era afetadaço, sabe qual é? Aham. Uhum. Era tio do João Paulo. É. Um desses tios malucos dele aí. Já tem que fazer uma parte. Ah. Ele não é meu tio. Ele é de uma família muito amiga da minha família, entendeu? É. Tem que tio. Ah, o que pega a Caterina Deneve é teu tio. O outro que é vampirão é teu tio. Esse não é, né? E aí a gente falando, pô, esse coroa, esse velho Armand, começou a chamar o cara de velho Armand direto, sacou? É? E o irmão do JP falou assim, não, pô, eu ponho minha mão no fogo por ele. E conforme a Birita vai entrando, as pessoas ficam mais afetadas, e aí a gente fala pra eles, prepara a luva de amianto, porque vai queimar tudo! Cara, o final do Réveillon era o cara dançando de porta-bandeira na beirada da piscina, cara. O velho Armand, cara, que vergonha. Vampiros literários agora? vampiros na literatura, né? Que é a origem. Ana Rois? Ana Rois. Anne Rice. Grande escritora de vampiros, pra mim a única. A maior. Eu não vou negar os antigos, eu vou negar Bram Stoker e tal, mas a mitologia que ela criou é mais interessante. Ela é extremamente freak, né, cara? ela é inteligente, ela sabe o que tá escrevendo e fica de olho lá nos filmes dela, apesar de eles terem feito aquelas besteiras no Rainha dos Condenados. Inclusive que a gente não falou que a Laia, né, pereceu. Morreu no meio. Foi no meio das filmagens. Não, ela não já tinha terminado, não? Não, já tinha terminado, mas tem umas... Faltava cena. É, o irmão dela dublou algumas cenas. Eu não entendi como muito assim? Isso. Eu acho que o irmão dela é o André Gabeca. Pô, a vampira cresceu, né, cara? O nego no cinema, assim, a vampira cresceu, né? Quando ela não morreu no 11 de setembro? Não, você tá louco? Ela morreu, ela tava filmando Matrix Reloaded. E morreu no 11 de setembro. Não, você tá maluco? Ela morreu numa ficada de avião no Havaí. Uma coisa assim. Foi, Havaí, não, o avião tava... Caiu em Lost, né? Fala. Mas ela tava filmando... Deixa a Lena falar, coitada. Fala. O avião tava muito pesado, eles pediram pra tirar as bagagens, ninguém tirou, daí o avião caiu. Mas foi no final de Rainha dos Condenados. Ah, tá. Isso, eles fizeram essa maçaroca com os filmes por causa disso, porque ela morreu. Mas calma aí, o avião tava muito pesado? É. Mas não, não vou tirar minha mala. Eu não tô entendendo isso, cara. Aí o cara lá em cima, comandante, pessoal, o avião tá meio pesado, vamos abrir a janela. Jogaram ela! Quem tiver com a mala de mão, vamos jogar pela janela. Antes de sair, terra, deu problema. Aí o... Teve problema com a tripulação também, com tudo. Chegou no... Quando o avião decolou, algum tempo depois ele explodiu, caiu, alguma coisa assim. Eu não viajo nesse avião, cara. Eu tô sentado na... Não, pensa bem. Tu tá sentado na poltrona. Aí vem a voz do cara e fala, aí, galera, o avião tá meio pesado. Vamos jogar algumas paradas fora. Eu sou a primeira parada fora a sair, cara. Pô. A versão oficial é essa. É. Em terra deu problema, ninguém quis se desfazer de nada. Eles, cara, isso não existe, cara. Isso não tem cabimento. A versão oficial da... Quando os caras querem, eles extraviam a sua bagagem, cara. Está pesado demais. Essa mala vai pro Havaí, sei lá pra onde. Mas eles Um avião comigo, antes de decolar, já morreu. Estilo carro, que morre, tu tem que pôr. Que isso? O avião morreu, cara. Neguinho já ficou cabreiro. Imagina se o avião comandante... Como é que ela aí, cara? Como se o cara começou a acelerar e o avião deu um trancão? Então vamos falar de quem, dos grandes autores de vampiros. Anne Rice, falamos aqui. O que mais temos que falar da Anne Rice? Eu li o Entrevista com o Vampiro e o Vampiro Lestat. Uhum. E também A Rainha dos Condenados. E, cara, o Vampiro Lestat é o melhor livro dela, na minha opinião. É mesmo? Eu não li. Eu achei muito foda. Eu li todos. O Vampiro Lestat, ele conta mais histórias, só que do ponto de vista do Lestat, obviamente. É, o Lestat começa falando, olha, aquela história toda não foi bem assim. Uhum. Eu vou contar do meu jeito. Mas ele reconta a história do... A maioria dos livros reconta a história de um ponto de vista diferente. Ah, tá, entendi. O Louis conta a entrevista, uh-huh, a história dele. Uh-huh. Aí chega o Lestat e ocorre no mesmo mundinho. O Lestat acha o livro do Louis, aí vê que ele contou a história dele e fala, agora que ele contou a dele, eu vou contar a minha. Certo. É muito bom, cara. Ele mesmo conta a história dele. Mas a história dele é mais interessante do que a do Louis. É mais longa, é mais agitada, ele tem mais casos também. Ele tem algum tipo de argumento pro sujeito de ser e das coisas que o Louis interpretou como perversas dele e tal? É o jeito dele. Ele mesmo fala que ele sempre foi metido demais. Uh-huh. Ele pega esse jeito aristocrata dele. Uh-huh. Quando ele vai pra Paris, que é antes do Louis, ele tem um jeito todo... Ele vai pro Teatro dos Vampiros e tal, ele se torna ator, aí isso vai inchando o ego dele, assim, de certa forma. Uh-huh. Ele queria ser ator antes de ser vampiro, né? Isso. Ele conta como é que ele foi transformado desde essa... Conta! O problema dele é quando tinha cena durante o dia, né? Agora, infame. Voltando um pouquinho, aliás, muitinho... Muitinho? Estamos no clima de... muito Lestat! Então, uma parada triste no Blade... Que os vampiros, pra saírem de dia, usam protetor solar, cara. É verdade. O cara é muito triste isso, cara. É horrível. Cara, esticar as regras, né, cara, de uma maneira inacreditável, né, cara? Blade tem Chris Christopher. Blade é terrível, brother. A Rainha dos Condenados, eu não lembro direito, mas ela é narrada e... Porque todos o entrevista e o Vampiro Lestat, eles voltam. Uhum. Alguém tá contando uma história, tá voltando. Ele tá contando o passado primeiro. Yeah. No Rainha, não. No Rainha, eles começam no ponto do presente e continuam. Ah, mas, se tá. Não me engano, o Vampiro Lestat termina com o Lestat montando uma banda de rock, um negócio assim. Que nossa, é o que aparece, mano, no Rainha dos Condenados. E o Rainha dos Condenados começa ele fazendo esse show e ele ia escrotizar. Ele ia abrir pro mundo inteiro sobre os vampiros. Uhum. Não, quando ele joga isso no Lestat, que ele joga isso do Rockstar, que ele vira o Rockstar, ele fala que ele é o vampiro Lestat e tal, mas no mundo, na dimensão da Anne Rice, o vampiro Lestat é um personagem de entrevista com o vampiro. É um romancezinho chulé. É aquele romancezinho de vampiro que ninguém dá bola e o vampiro Lestat é um personagem. Então todo mundo pensa que ele assumiu o personagem. É tipo o Ozzy Osbourne falando que é o príncipe das trevas? Por aí. É, ninguém vai levar a sério se um cara chegar, ei galera, sou o vampiro, valeu vampiro. É, ele fala que é o vampiro Lestat e tal, todo mundo leva aquela coisa, ele tá assumindo o personagem. Ah, tá. E ele sai falando um bando de segredo, fica um bando de vampiro querendo pegar ele de porrada. É engraçado esses troços dessas histórias, né, que parece que o cara vai revelar o grande segredo que vai mudar a humanidade. Ou então quando o Código da Vinci, ó, a humanidade nunca mais será a mesma quando o segredo foi revelado. E sabe quem... Se algum cara chegasse realmente na mídia falando, ei galera, Jesus teve filho com a Maria Madalena, a galera, ah, beleza, e aí, sabe, eu sou o vampiro, ah, então tá, valeu vampiro, sabe? Boa sorte. Porra, essas coisas não mudam a humanidade, esses grandes segredos, né, cara, muito parte do mundo da ficção. No livro eles levam como isso atingiu ele, é claro, atingiu o mundo dos vampiros, é claro, claro, com certeza. No Rainha eles contam todo o romance e tal, da Rainha dos Condenados mesmo, que tem o Baque, que é ela renascendo, acordando. E os livros seguintes, as pessoas pegam, puxam desse ponto. Os livros seguintes pegam da Rainha dos Condenados. Ela ainda está publicando livros até hoje? Todo livro que ela publica de vampiro, ela fala que vai parar e não para. Ela publica o livro, é o último. Não, mas ela tá sempre falando, eu paro quando eu quiser. É, ela pega... Eu não sou viciada. Ela pega, publica o livro e fala, esse vai ser o último das Crônicas Vampirescas. Uh-huh. 2 anos depois vem outro. Excelente. Ah, as Crônicas continuam. São, deixa eu ver, são acho que... São várias clones, tem as Crônicas Vampirescas, mesmo as principais. Tem 3 livros extras, que são uma base... São 10 crônicas, ah, principais. Vista, um vampiro. A entrevista foi o primeiro. Foi o primeiro, foi em 76. 7/6? Sério? 7/6, nossa. Entrevista com o vampiro é 7/6. É, o Vampiro Lestat foi 85, aí tem Rainha dos Condenados, História do Ladrão de Corpos. Essa é boa, que o Lestat faz voodoo e troca de corpo com o cara. No é, no História do Ladrão de Corpos eles vêm pro Brasil. Ah, oh, que beleza. Vem pro Rio de Janeiro. Carnaval de Veneza. Encontra o sétimo. Pensei que você tinha se encontrado com eles, Edu. Lá no Largo do Machado, Vampirella. E aí, depois? Menoc, o Vampiro Armand, Merrick, Ouro e Sangue, que pra mim é o melhor. Uh-huh. Fazenda Blackwood, e um que não saiu ainda em português, que é o Blood Canticle, que seria Cântico de Sangue. Não tem o Vitório também? O Vampiro Vitório é o... Vem por trás, que é o Pandora e o Vampiro Vitório. Peraí, o Vampiro Vitório vem por trás? A história não tem nada a ver com as outras. Que isso, cara? A história a putaria não acaba nunca. Vampiro Vitório, olha, Vampiro Pizzaiolo. Vocês falaram no filme. Fala. Vocês falaram no... Filme insinua, é porque vocês nunca leram o Vampiro Armand. Eu conheço o Armand, o velho Armand. Mesmo. É, e tem outra coisa, eu dispenso essa literatura. O livro. O livro. E o André Bianco? Aí, cara. Quando ela escreveu o Vampiro Armand, ela tava muito, muito desesperada. Muito! Ela descreve em detalhes. Ai, que horror. Sabe? Ele fez isso, o outro fez isso. Meu Deus. E ele falou isso. Você para assim, dá nojo. Mas que tipo de detalhes? Todos os... Mordeu não. Aqui e... É, ele é mordeu isso? Assim, ele pegou desse jeito, ele passou a mordeu mão mordeu no pescoço errado? Mas ela fala do Armand com o Marius, do Armand com o Lestat. O Armand que é com mulher mesmo, ela não fala nada. Ela só fala de homem com homem, o tempo todo. Não, mas o velho Armand, cara, tava na cara. Eu gosto, o que eu mais gosto é o Pandora, que é o que todo mundo esquece. Uma vez, quando eu fiz aniversário de 23 anos, eu faz tempo isso, hein? Eu fui lá na casa do velho Armand, que é em Minas, né? A sogra dele me puxou num canto e mandou assim: quantos anos você tá fazendo mesmo? Eu falei, pô, 23. Ela, meu filho, aproveita, porque quando fica velho, aí fez com o dedinho se apontando pro velho Armand, fica assim, ó. Tem André Bianco, né? André Bianco. Brasileiro. Eu nunca li. Eu tenho um livro, mas eu não consegui passar da página 2. Eu pensei que você ia mandar é o Vampiro Brasileiro. Tem um vento, o Vampiro Carneiro, cara. Bento Carneiro. Não, Bento Carneiro, né? É, Bento Carneiro, Vampiro Brasileiro. Minha vingança será maligna. Como é que a gente esqueceu isso, cara? E com a qual é o nome do... Qual é o nome do ajudante dele? Pois é, cara. Era o seu boneco. Depois virou o seu boneco. Que é filho, né? Filho dele. O Luke Paula. É. Mas eu esqueci o nome do... Vai, vai. Igor. Fala do André Bianco. Igor, não pode ser. Não. Fala do André Bianco. Não, o legal do André Bianco é que tem os sete vampiros portugas, né? Os vampiros são portugueses? São portugueses. Tá me zoando. Na época do colonialismo, das navegações, tinha os sete vampiros que eram porradores lá em Portugal, que estavam sendo quê? Perseguidos. Eram o quê? Porradores. O que é isso, cara? Que são essa, bro? Eles anarquizavam Portugal. Eles enfiavam a porrada. Uhum. É isso? Usavam. Essa é uma expressão vinda direto de São Vicente. Então, e eles e botam um caçador atrás deles e eles fazem um pacto com o diabo pra ganhar poderes. E... Meu Deus! Só que um deles tem que virar servo por 700 anos, uma parada assim. Só que aí conseguem prendê-los e mandam eles pra onde? Pro Brasil. Uhum. Que não matam! Por que não matam, porra? Não é? O mal nunca pode ser exterminado, né, não, cara? Pode. Capturamos os vampiros e agora? Vamos cortar a cabeça fora? Não, não, não podemos. Isso não é até história. Pois é. Eu tenho que encher linguiça de algum jeito. Eles tinham bigode, os vampiros? O sério? E comiam um bolinho de bacalhau. E chegaram aqui e fundaram baixo. E aí? Eu não consegui ler. Não conseguiu? Você já pegou um livro do Bianco? Eu sou tão viciada em animais, quando eu peguei André Bianco, eu li o primeiro, assim, a primeira parte, daqui a pouco eu parei, não dá. É, porque cada um, né, vai tomando suas liberdades dentro, escrevendo o universo dos vampiros. E... Não, mas o set parece que foi vendido até os direitos pra gravar um filme, né? Cara, sério? Filme de sete vampiros portugueses, cara, não vai rolar. Não vai rolar. Primeiro era pois esvazia o cinema, né, cara? O que mais? E ele tem um outro também, ele tem um outro que não tem nada a ver com o sete e com o sétimo, que é o Bento. O oitavo. E é uma história muito. Que é uma história muito louca, que todo mundo entra num sono profundo e quando acorda, metade da população do mundo virou vampiro e metade é normal. E entre os normais humanos, existem os bentos. Que não tem nada a ver com o Papa. O que tem o bento? Os cospe em água benta? Não, são os caras meio com poderes, assim. Tu leu essa merda? Tá de sacanagem. Não, sério. Com poderes assim como, cara? Tu não lembra do Aleph? Puta merda! Ele era tipo um bento. Só que os Bento não ficam catatônicos. Eu ouvi, sabe o que eu ouvi hoje no rádio? O Ricardo Boechat, pé da vida, falando que alguma universidade americana disse que provaram matematicamente que os vampiros não existem. Porque se existissem... Porque todo mundo acreditava. Porque se, pois é, exatamente. Porque se existissem, diz que ele, toda, pelos cálculos deles, né, toda a humanidade já teria se transformado eventualmente em vampiros. E se não aconteceu, obviamente, a conclusão é essa. Mas isso é porque eles nunca jogaram vampiro à máscara. Que lá eles faziam um controle populacional de vampiros para acontecer, tá, isso. Tem que manter, bom, tem que cuidar da máscara. Tá. E fugindo do tema totalmente, mas falando sobre universidade americana, parece que uma galera do MIT desvendou a sequência numérica de Lost. Ai, meu Deus, cara. Mas prometeram pra ABC que não iam publicar. Extorquiram uma grana, né? O que mais que temos de escritores de vampiros? O Bram Stoker, né? O Drácula do Bram Stoker, ele é todo escrito em forma de diário, é isso mesmo? Eu nunca li. Eu li o Drácula de Bram Stoker, legal. Mas ele é todo em forma de diário do Ken Reeves? É, como se fosse um diário do Van Helsing. Não, do Van Helsing? É do... Não, agora não é do Van Helsing ou do Corretor? É do garoto. Não lembro, cara. Eu lembro que tem o Van Helsing no meio da história. Você lembra que tem o Van Helsing? Ah! Aí, de novo, agora vale pra você. Você leu essa puta? Eu li, cara. Eu li há muito tempo no colégio que tinha que fazer, a professora deixou a gente escolher. Não. No colégio, nego, manda ler José de Alencar, Machado de Assis, não manda ler o Drácula de Bram Stoker. Eu li isso tudo, eu li a Marmota, eu li o Gaivoto lá. Eu não cabelo, eu li essa vida toda. Lê os Caravelho do Diabo? Lili, os caras velhos do Diabo, era coleção Vagalume, sensacional. E todos também. A professora, em determinado semestre, deixou a gente escolher um livro que a gente quisesse. Eu me lembro disso. Fazer aí uma pecinha de teatro depois sobre o livro. Eu li A Lúcia Já Vou Indo. E aí eu e meus amigos fizemos sobre o Drácula. Só que quem fez o roteiro foi um outro camarada meu. E o roteiro dele, cara, era o livro transcrito, sabe? A peça tinha 7 horas de duração, cara. Quando a gente tava voltando da Transilvânia, ela falou, beleza, gente, 10. Esse filme, O Beijo do Vampiro, cara, eu esqueci de falar que o Nicolas Cage, ele come uma barata de verdade. Ai, meu Deus. É sério. E eu? Na Grande Arte tem um cara que come também. Na Grande Arte? É, aquele filme das facas. Nacional de faca? É, com Peter Coyote, pô, né? Peter Coyote. Até nesses reality shows de survival, o nego come barata. É, pô, cara. Pô. É verdade. É verdade. Mas vamos falar dos mitos sobre os vampiros, o que é verdade e o que não é no mundo da mentira. Mas é, a coisa do crucifixo, água benta, isso é uma coisa totalmente cristã, né? Veio depois da era cristã. Porque, né, por que o vampiro deveria temer a cruz, né? Depende de onde vê o vampiro. Se o vampiro tiver um fundo religioso, um pacto com o demônio, alguma coisa assim, ele não teme a cruz em si, mas sim a fé da pessoa que porta a cruz. Exatamente. O Azaghal leu isso numa história dos X-Men. Kitty Pryde é, saca a estrela de Davi. Porra, cara, eles mascararam. Qual foi o vampiro que o Zé Guinness encontrou? Não lembro qual era o vampiro, mas eu lembro dessa parte. Muito bom, cara. Mas no Drácula de Bram Stoker tem um fundo religioso porque ele nega a Deus, né? É, ele nega, exatamente. Aí não, tem... Ele era o Drácula, que ele era Judas, não era? Não. No Drácula 2000. Puta merda. Não. Ele era Judas. No Drácula de Bram Stoker, ele era super fiel super à igreja. Isso. Tinha muita fé, mas aí quando ele foi lutar pela igreja nas cruzadas, isso, mataram a esposa dele, a noiva. Ele renega tem toda a fé dele. Aí ele ficou... O Vlad mesmo, ele era católico, cristão. Isso. Era. Aí ele renega a fé dele toda. Renega a fé, e por isso que tem essa coisa tudo de queimar, da maldição, mas os símbolos carregados de fé. Exato. E a história de não poder inclusive, pegar a raio de sol? Inclusive, o Vlad, ele fez uma parada também, ele pegou um cálice dourado que ele botou, pra ver como ele era temido, assim, ele chegou e botou no, em praça pública um cálice de ouro e disse, quem pegar esse cálice, quem tentar pegar esse cálice vai ser empalado. Ficou até ele morrer, o cálice ficou lá, meu. Porra, muito bom. É uma lenda. Fala, JP. Não, e de onde é que veio então a história do raio do sol, que ele não pode pegar um solzinho? Que pariu. Não sabe, não? Que é uma criatura das trevas, seria isso? Não sei. É, cara, criatura da noite, o sol... É pra ter alguma limitação, né, cara, porque senão ia ser foda. É kriptonita, né, cara? Então alguma coisa você não pode fazer, peraí. E a bala de prata, mata um vampiro ou só lobisomem? Não, só mata o vampiro em buff. Em buff tudo, né, cara? Se você cuspir mata forte, ele explode. Não, né, peraí, na minha vida inteira, bala de prata pra mim é lobisomem. Da onde veio essa história de vampiro também? Ué, em vários filmes e é, que... séries. Sério? Aparecem isso. Né? Aliás, a gente tá falando... Armas de prata em geral. A gente tá falando dos símbolos religiosos e da fé. Tem a história do alho, que também vampiro foge de alho. Essa, cara, é a lenda urbana, sabe qual é? É porque deve ser... Os vampiros são muito afrescalhados. Então eles não gostam do cheiro de alho. Não gostam. Deve ser por causa disso, né, cara? Ai, ai. Que mais? Vocês lembram de um episódio do Super Amigos em que o vampiro vampiriza o Batman? Nossa. E o Super-Homem ficam cinzas? Não, não lembro. Não lembram disso? Não lembro. De olhos vermelhos? Não. Não, Super-Homem não. Só o Batman. Super-Homem, eles ficam cinza. Ah, para. O cara é um homem de asco. Nenhuma bala pode atravessar ou um vampiro vai conseguir? É, sei lá, dente de kriptonita. É, estaca no coração. Dizem que, né, que é a única maneira de... Na verdade, não dá pra matar um vampiro assim tão fácil. Ah. Você... O negócio... Você tem que queimar, você tem que botar a estaca no coração, cortar a cabeça, cabeça tem e queimar. E espalhar as cinzas. Se eles estiverem junto, ele volta. Mas essa tem uma origem, essa lenda toda? Ou é simplesmente genérica popular? Alguém tava afim de zoar, né, cara? Não, a estaca no coração é pra parar a circulação. Ah, é? É. Eu confiava tanto na estaca. É você parar o sangue. Então não tem que ser de madeira, que eles falam que tinha que ser estaca de madeira. Não, de madeira eu não sei. Coisa da estaca. Uhum. O que eu escutei foi que tinha que parar algum. Tinha que parar a circulação do sangue pra ele ver se. Portanto que no RPG, você não mata o vampiro com a estaca, você imobiliza. Você tirar a estaca, ele continua correndo atrás de você. É porque o vampiro, depois do hit point, ele fica um tempão na constituição, cara. A parada do alho, eu li que na Idade Média, pra convencer o povo a comer alho e curar doença, não sei que doença, né, mas que inventaram essa ideia. É mesmo? Alho? É. E a história de que o vampiro não aparece no espelho, não reflete? Pois é, essa é outra... Ah, essa eu sei. É o conceito do cristianismo, que eles tinham que a sua alma é o seu reflexo. E os vampiros eram seres amaldiçoados, então eles não tinham alma, então eles não tinham reflexo. Então os índios também não aparecem. Tem isso de que você... Isso gera uma dúvida terrível, porque os portugueses... trocavam tudo por espelho. É verdade. Né, cara? É verdade. Não é uma história de role master que o João Paulo fez, que tinha um vampirão? Não lembro. Foi a história que vocês contaram no Nerdcast passado, em que surgiu a mulher de pacote. Não foi, a mulher de pacote era ninja no Oriente. Não, isso, tá louco, a mulher, cara, de pacote, peraí, quem fez a história foi eu. A mulher de pacote estava presa no castelo do vampirão. Ou do vampirão. Que vocês foram até lá pra recuperar um pedaço daquele escudo, né? Isso, e tinha uma velha se penteando, achando que era um espelho, um escudo. E era o personagem do Azaghal, enfiou-lhe a porrada na velha, não foi isso? É porque eu era um caçador de bruxo, cara. Eu achei que a velha era uma bruxa. Ai, meu Deus. Eu tinha muito pouco poder de detectar bruxa, então qualquer tipo de velha eu partia pra cima. Mas aí, o Tucano, não tinha uma história, voltando, não tinha uma história que eles queriam fazer um parque temático do Drácula? lá na Romênia? Oi, fala. Caraca, que pariu, eu sou cara. Maluco. Eu vi. Você é muito... Você é louco, cara. Onde é que tu foi, cara? Deus do céu. O que aconteceu? Perguntei. O que está acontecendo, né, cara? Perguntei. Aqui não tem a história do parque temático do Drácula? Qual era a história? Não, o governo romeno cedeu umas terras na Romênia, perto do túmulo do Drácula, né, do Vlad, uhum. Pra fazerem um parque temático, pra atrair turismo pra região. Uhum. Só que foi em 94, acho isso. Aí chegou em 2006, ninguém tinha botado um pro empreendimento, uhum. Eles desistiram. Ai, meu Deus. Ia ser um grande trem fantasma. Tu acha, João Paulo, que dava pra vender uma excursão pra Romênia? Não, devagar demais. Eu fui umas duas semanas atrás, ou três, no Halloween da Universal Studios. Convidaram a gente. E é bacana que eles fazem todo um aparato lá, e você anda pelas ruas do parque, vem nego fantasiado, te dá susto. É bem bacana. A verdade... Isso acontece direto no Rio de Janeiro, né, cara? Tô andando na rua, volta pra nego te dá susto, né, cara? Então... A verdade é que antes da gente fazer esse Nerdcast, tinha que ter lido Livro dos Vampiros, do J. Gordon Melton, de mais de 1000 páginas. Ah, verdade. Fala tudo. Tem a venda no submarino. É verdade, clica aí no link do Jovem Nerd. Aproveita. Saiba tudo sobre vampiros, tudo que você não aprendeu aqui. É verdade. É verdade? Essa história. Essa história é. Tipo assim, esse livro é a Bíblia daquela galerinha que se veste de preto e acha que é vampiro também? É, ele pega todas essas fontes que a gente usa, Anne Rice, Bram Stoker, os filmes. Uh-huh. Tudo ele pega e junta. Tipo, junta como se tudo fizesse parte de um universo só? Ele junta tudo, junto, todas as fontes, todos os tópicos. Por exemplo, tem tipo assim, aqueles tópicos em tipo B, o Bela Lugosi, ele fez o Drácula e não sei quanto. É tipo um dicionário, uma enciclopédia, né? Ah, mas é uma... É o livro de ouro do vampiro. Mas é uma enciclopédia. Desculpa. Guia de instruções. Desculpa, mas é uma... Tem verbetes, né? Tem verbetes. Mas é uma enciclopédia que em algum lugar no início tem atenção, vampiros não existem, escrito, né? Ou é uma daquelas que leva em consideração nós, vampiros, nascemos? Não, não. Ele pega só as fontes mesmo. É assim, isso é literatura e get a life. É igual o livro de RPG, assim. Sim. Vergonha na cara, isso não existe. Então tá, o que mais? Temos fechando? Fechando, né? Vamos avisar, acabou, a tensão está acabando. Então vai todo mundo virar morcego e ir embora. Vou comer uma pizza de alho agora. Vai amanhecer.